Lembrando que a RAI é a única emissora da América Latina que ainda mantém transmissões em ondas curtas para o Brasil em idioma português. A Rádio 9 de Julho de São Paulo continua transmitindo em ondas curtas na frequência de 9.820 kHz. Aqui no Nordeste brasileiro, a emissora é captada com muita interferência causado por emissoras chinesas que operam na mesma frequência. A Rádio Voz Missionária está sendo bem sintonizada em diversas regiões do país. Eu mesmo monitorei a emissora por volta das 22 horas pelo tempo universal, na frequência de 5.940 kHz. A Rádio Clube do Pará continua transmitindo em sua tradicional frequência de 4.885 kHz e em determinados horários é sintonizada em quase todas as regiões brasileiras. Aqui na Paraíba, a emissora é acompanhada com transmissão regular cotidianamente. A KBS World Rádio transmite em espanhol para a América do Sul em diversos horários e frequências diariamente. Uma das emissões segue via transmissor localizado nos Estados Unidos, na frequência de 9.605 kHz, entre a 1 hora e 2 horas pelo tempo universal. A única opção de ouvir as transmissões da Rádio Praga em ondas curtas no idioma espanhol é através da Rádio Miami Internacional, que transmite desde a Flórida, nos Estados Unidos. Com transmissor de baixa potência e sofrendo fortes interferências cubanas, a emissão vai ao ar entre as 2 horas e 2 horas e 30 minutos pelo tempo universal, diariamente, na frequência de 9.955 kHz. Bem, amigos, espero que tenham gostado do segmento DX desta semana. Esteve com vocês, Léo Ferreira, direto de Lagoa de Dentro, na Paraíba. 73 a todos e boas escutas! Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. O programa Onda DX e a história do rádio. Alô, amigos ouvintes. Aqui fala Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo, para apresentar o programa Atividade DX no Ar, uma colaboração do DX Clube do Brasil. Neste programa, daremos continuidade à série de programas com informações sobre como escolher o melhor rádio receptor, matéria de autoria de Sarmento Campos. Neste programa, falaremos sobre volume e controle automático de ganho. Vamos lá. Muitos receptores, atualmente, tem alguma forma de controle automático de volume ou controle automático de ganho. Estes circuitos tentam manter a saída de áudio do rádio constante, independente das mudanças na intensidade do sinal recebido. Estes circuitos amostram o nível de sinal recebido e ajustam o ganho das seções de amplificação de FI e RF de acordo. Se o sinal recebido se torna fraco, os ganhos de FI e RF são aumentados. Se o